Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar caixota ardendo. Baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Favela e os menor preparado pra fuder cachota dela vai. Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Assim é baile de favela e os menor preparado pra fuder cachota dela vai. Favela, é baile de favela. E na rua 7, baile de favela. E os menor preparado pra fuder com a checa dela. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Que a Marconi é baile de favela. São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder cachota dela vai. Beleza Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela.